Chegou a hora do pau comer, do pau comer, do pau comer. You know, I still can't figure out what it is that reminds me of. But it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello, or Marcelo de Miranda, at the University of Leeds, actually. He says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca, that has many things in common with your programme. He's tuned into your programme today. Bem, estamos no ar ao vivo em mais uma edição do Ronca Ronca, dia 29 de maio, né, Maurício Valadares? Exatamente, dia 29 de maio, e não é qualquer dia que a gente dá de cara com 10 anos de subida de Jeff Buckley. Apenas hoje, dia 29 de maio de 2007, não tem outro dia, a gente esbarra com uma década. Que Jeff Buckley subiu para bater papo com Cartola e... Jimi Hendrix. Oh, yeah. Enfim, boa noite. Bem-vindo a mais uma edição do programa da gente. Ronca Ronca do dia, fartamente anunciado. 29 de maio de 2007. Aí o fundo, Jeff Buckley, gravado ao vivo. Abrimos com Mojo Pins. Algumas pepitas do programa de hoje. The Selector, Kraftwerk. White Enemy, Medicine Head, Dr. Feelgood. Justice, para a nossa lenda absoluta, Sata. Diretamente de BH, a banda Mono. Radio 4, John McLaughlin, Moacir Franco. Já devidamente entronizado no estúdio da UFM, outra lenda, é um programa de lendas, né? O mito João Brasil. Temos promoções hoje, Nandão? Sempre tem, né, querido? Ah, é hoje o que que é, hein? Mais pra frente eu te falo. Tem perguntinha? Perguntinha são várias. JB. Né? Mas enfim, de Jeff Buckley vamos para uma novidade, Made in Brasil, novíssimo disco dos Autoramas. Todo mundo quer, todo mundo corre atrás. Yo. This is my professor in tune from outer space. You are listening to Ronka Ronka at Oi FM. Dubbing you crazy. Mais íntimo do que eu. Clima Bossa Nova, né? Bossa Nova não, Jovem Guarda. Né? Meus olhos refletindo sua cólera e confusão. E eu perdido num instante de pura identificação. Nandão, é, com os autoramas aqui ao fundo, enquanto o João Brasil coloca aquele, vamos dizer, um sobretudo de oncinha, né? Que ele gosta muito. É, manda um abraço para os calouros de engenharia da UFRJ, cara. Da UFRJ não, da UERJ. Um beijo grande, ó, pro pessoal ali do Maracanã, essa coisa toda. É, exatamente. Uma, um petit comitê é formado toda terça-feira. É? Um petit comitê. Petit comitê. É papo de Itália, né, cara? Claro. Esse show de horrores não revi. Tendo percebido que somos. Já que estamos nesse momento, beijos e abraços, manda um beijo também pra Gabriela, nossa veterana, ouvinte de 10 anos de idade. Ouvinte mirim. É, o irmão já dela, rapaz, mandou um recado pra mim esses dias. Esqueci o nome dele agora. Mas enfim, Gabi, um beijo grande. Se cuidem. Essa semana a camisa, o manto sagrado do Ronca Ronca, chega até a Gabriela. É verdade. Para ela ouvir o programa devidamente paramentada. Veteraníssima ouvinte de 10 anos de idade, mano. Foi meio depreio. FM. Ai baba tiranga ni gomba muno. Aita seko mwanangu. Tiri vatatu kwe. Ini baba wako 1, mai wako 2, neweka wechitatu. Na baba mdiki Francis. Mas o lance é o seguinte, rapaz. Os zapamaníacos devem estar pensando, que versão é essa que o Ronca Ronca está mostrando do clássico absoluto do Frank Zappa, Hot Rats? Essa é uma versão absolutamente exclusiva, né? É verdade. Frank Zappa pro João Brasil, aqui nos teclados. Frank Zappa tem uma torcida gigantesca no Brasil inteiro, né? E que certamente é uma das torcidas menos correspondidas em termos de radiodifusão, né? Frank Zappa tocou algum tempo na Rádio Fluminense, talvez alguma coisa num programa da MEC, aqui ali em São Paulo, sei lá. Mas muito pouco Frank Zappa é até hoje executado no rádio brasileiro. E chegando aqui, descobrimos essa afinidade espetacular do João Brasil com o Frank Zappa. Boa noite, João. Tranquilex? Tranquilaço, Maurício. Sentindo firmeza aqui no teu ídolo? Sentindo firmeza. O Frank Zappa é um ícone, né, cara? Frank Zappa foi um dos grandes músicos que a gente teve. E tinham histórias que em Nova York tinha as auditions pra tocar na banda dele e dava a volta no quarteirão de músico. Audition, pra quem não sabe, é quando o músico quer entrar numa banda. E aí tinha umas fila enorme, dava a volta no quarteirão com os melhores músicos de Nova York. E a popular cavadinha, né? O cara vai lá tentar arrumar um lugar na banda do Frank Zappa. Vai, né, tentar mesmo entrar, mas era difícil, cara. Esse disco aqui tem a participação espetacular do Sugarcane Harris, um violinista, né? É. O som do violino que hoje, em muitas bandas, né, tá voltando, né? Tem, demais. E esse disco, Hot Rats, do Frank Zappa, tem o Sugarcane Harris, que é um cara da pesadíssima. E tem o Capitão Beefheart, que junto com ele fazia uma dupla... Agora vem cá, perguntinha. Nandão. By Panther. Por que ele não é um cara tão aclamado assim pela mídia? Não, mas é... o nosso queridíssimo Massari acabou Sim. de... Pois é, no livro dele consta justamente isso, que ele não é um cara que as pessoas veneram pra cacete, apesar de ter sido muito importante. Mas olha a música do cara. Alternativa. É um espetáculo, isso aqui é o que há de mais... E ele tem de tudo também, né? Tem você pode comprar um disco, que ele tem mais de 60 discos lançados, então você pode comprar um disco que ser só rock, ou um disco que ser só clássico, ou ser só jazz. Ele só não tocou choro, né? Porque não passou por aqui. Frank Zappa já veio ao Brasil? Acho que não, né? Quer dizer, eu não sei. Frank Zappa já subiu há bastante tempo. O Frank Zappa brasileiro é o Hermeto, né? Exatamente. É o em vez do rock, é o baião. E essa música dele, como eu disse no início, né, ficou e permanecerá afastada, né, dos principais veículos de comunicação, porque também não é para ser. Ele não faz isso aqui para ser ouvido por todo mundo, né? É como o João falou, ele tem uma característica, uma importância muito peculiar, né? Legal, afinal de contas, temos perguntinha, Estelinha. Não, hoje a gente está numa aliança aqui, eu diria, né? Não, Chaza. Uma aliança. Vem cá, chegou um e-mail, posso falar? Aliás, o site da UFM completamente escancarado, a nossa torcida, sobretudo a torcida do João Brasil, que está dando ao Ronca Ronca esse prazer, essa honra de estar ao vivo aqui com a gente. Então, qual é o caminho, Nandão, para a torcida participar do programa? sobretudo pela presença do JB aqui com a gente. Vamos lá, hein, torcida. OFM.com.br, selecionando Fale Conosco e Rio de Janeiro. Faça como fez, por exemplo, Rodrigo Nips, que eu gosto de chamar de Nipes. Ele tá querendo ser o representante número 1 no sul do Brasil. Mas já é, né? Já é, né? Igor Ferraz, da galera da UERJ. Aí. Vinícius, Débora, Pablo, Raina, Robson, Felipe, Salsicha, Vulgo Bruno. Rapaz. Etc. e tal, que é a galera que tá lá ouvindo no Petit Comitê. Bruno Almeida. Essa turma toda tá ouvindo agora o programa? É verdade, é verdade, é verdade. Bruno Almeida tá tentando descolar uns ingressos pros Los Hermanos, meu amigo. A cavadinha? Cavadinha. Semana que vem vai ter promoção aqui no Ronca. É? Lógico. Beleza. Aliás, você vai tocar, né, se eu não me engano. O Ronca Ronca, né? Ronca Ronca vai estar lá presente nos aquecendo 3 dias. Aquecendo a Fundição Progresso, 7, 8, 9, quinta, sexta e sábado. É verdade. Frank Zappa, né? É tipo assim, você vai ver o Los Hermanos e ouve isso aqui, ó. João vai levar seu teclado pra gente tocar junto lá? Vamos lá, tô dentro. Como seria, por exemplo, esse momento aqui lá na fundição? Você do teclado e o Frank Zappa se esgoelando aqui. Vamos ver. Vamos lá. Tem uma dub, né, maluco? É mais ou menos porra aí que a coisa vai, né? O que mais, Nandão? Vanessa ali mandando beijos. Vanessa ali, nossa representante em Salvador. Chove em Salvador? Não, não tá chovendo, tá, tá tudo certo, hein? Lá. E o Man tá perguntando se você viu o filme do Big Boy. Tá querendo suas observações. Eu vi a paradinha que ele mandou. Você tá observando agora? Observações, né? Man, espetacular. Não vi tudo não, mas porra, Big Boy... Aliás, por falar em Big Boy, semana passada nós fizemos aqui a perguntinha, a promoção pra nossa torcida responder para quem o Ronca Ronca deveria construir uma estalta na frente aqui do prédio da UFM, e ganhou o Big Boy, maluco. Big Boy é o cidadão que será homenageado. Qual vai ser o material da estátua? Exatamente, se bater um vento vai levar, mas de qualquer maneira o Big Boy foi o cara que ganhou. Olha a afinação da paradinha, né? Mas enfim, outra informação muito... Mais alguma coisa aí dos e-mails? Por enquanto não. Uma informação muito interessante é que Sata, The Monster, está ouvindo o programa no carro, maluco. Maluco, tu é eterno no Ronca Ronca, hein? possa curtir o som sensacional dos Times. Ronca, ronca. Anger. Ele é super cool, super cool. As meninas gostam dele. Ele é super cool, super cool. As meninas gostam dele. Ele é super cool, super cool. As meninas gostam dele. Ele é super cool, super cool. As meninas gostam dele. Ele é bem falado nos lugares do bem. Sempre se encontra arrumado, meio cool, meio zen. Armações pretas e grossas de óculos tem. E sempre muito educado, não incomoda ninguém. Infância retardada, gosta muito do passado. Viciado em All Star, Atari seriado. Faculdade particular de cursos legais. Design, comunicação, cinema, tanto faz. Ele gosta mesmo é de tirar fotografia no mochilão da Europa ou da América Latina. Ouvindo seu iPod, passando música pro laptop, atualizando seu Fotolog. Ele é moderno demais. Ele é super cool, super cool. As meninas gostam dele. Ele é super cool, super cool. As meninas gostam dele. Ele é super cool, super cool. As meninas gostam dele. Ele é super cool, super cool. As meninas gostam dele. Sempre com um olhar blasé intelectual. Só assiste filme cult e cinema nacional. Ele se gaba de sua autenticidade, mas como ele existem milhões na sua cidade. Rock inglês do mesmo, música eletrônica alternativa, sempre muito antenado com o que não está na grande mídia. Finge que a televisão lhe causa sequela, mas conhece de cor o elenco da novela. Viaja pra lugares meio vazios, que ainda não bombaram, mas está por um fio. Meio burguês, meio cosmopolita, ele só quer o bem bom e vá vivendo bem na fita. Ele é super cool, super cool. As meninas gostam dele. Ele é super cool, super cool. As meninas gostam dele. Ele é super cool, super cool. As meninas gostam dele. Ele é super cool, super cool. As meninas gostam dele. Se você encontrar um desses na rua, ha, não tenha medo, ele não faz mal. Ele é super cool. Se você encontrar um desses na rua, não tenha medo, dê um sorrisinho e ele irá fingir que você não existe. As meninas gostam dele. As meninas gostam dele. As meninas gostam dele. Alô, alô, Carlinho Eloy. Aqui quem fala é seu amigo Carro Velho. Quero parabenizarmos pelo seu magnífico programa, líder e audiência. É, Nando, dá pra repetir, pelo amor de Deus, aí, essa paradinha, cara? Cara, é muita emoção, hein? Carlinho Eloy, mano. Carlinho Eloy tá ouvindo. Manda, manda. Alô, alô, Carlinho Eloy. Aqui quem fala é seu amigo Carro Velho. Quero parabenizarmos pelo seu magnífico programa, líder e audiência. É, clima de Bolívia, logo assim. Yeah, quem yeah, tá em yeah, BH yeah. É Airplane? Jefferson. Airplane. E antes ouvimos JB João Brasil com seus mega hits. Super cool, hein, JB? É isso aí, super cool. Fluiu bem? Fluiu ótimo. João, quando é a sua próxima apresentação, cara? Rapaz, tô sem data ainda, cara. Olha só, empresários do nosso Brasil varonil, do Oiapoque ao Chuí, João Brasil, essa lenda, né? Como que se fala, Nandão, assim, quando a pedra ainda não está lapidada, né? Diamante bruto. Diamante bruto! Isso vai pegar, isso vai pegar. Aqui totalmente soltinho, que nem farofa, aguardando é verdade. O convite de algum empresário. Qual é o endereço aqui da rádio? OFM.com.br, selecionando Fale Conosco Rio de Janeiro. Pode também mandar carta, né? Ah, agora, o empresário fazendo um convite pro jogo. Rua Jangadeiros, 48, CEP 22, 420, 010. Daqui a pouco a gente dá o endereço de novo, porque é importante, né, a participação da nossa torcida, mandando demo, mandando uma carta com... Nem todo mundo tem esse bagulhete aí na sua frente. Vou falar em bagulhete, sente o semblante de Juninho aqui, mano. Tá com uma cara de pão dormido, meu amigo. Pelo amor de Deus. Vem cá, é Bolívia, então, hein? É verdade. Pode ir, não? Vamos nessa.